Fora do 733, tem o tráfego agora, final de 2 milhas, cabeceira 17. Realize um 360 pela direita e reporte ao término para dar separação com o tráfego. Fora do 733. Ah, realizando 360 pela direita, fora do 733. Gente, aguarde para iniciar o táxi, hotel Juliette Serra. Sonho, Papa Romeo, Índia 90 Alfa, na final de 3 milhas, da 17. Gente, o Índia 90 Alfa, autorizado pouso, pistão no 7, o vento 130 graus, 109. Só em Salvador, o Papa Romeo, Índia 90 Alfa, na final de 3 milhas, da 107. Autorizado pouso, pistão no 7, o Índia 90 Alfa, o vento 130 graus, 109. Confirme para o Índia 90 Alfa? Autorizado. Autorizado pouso, Índia 90 Alfa. Confirma o vento para o Índia November Alpha. Índia November Alpha, autorizado pouso pistão no 7, vento 130 graus, 109. Sempre pouso no 7, Índia November Completou 360, está enquadrando a final da 17 novamente. Afirmo, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso e pista livre, Força Aérea B733. Aguardando liberação. November Alpha, após o pouso, prossiga em frente para liberar na primeira esquerda Quebec e liberar a pista para o pouso da outra nave. Quebec, Índia November Alpha. Hotel Juliette Serra, autorizado o táxi, agilizando o quanto possível, reporta no ponto de espera da OSC. Hotel Juliette Serra. Papa Romeo Índia November Alpha no solo aos 1-2, libera próxima à esquerda na Quebec, realiza 1-80 e aguarda para reingresso na pista. Índia November Alpha. C494, bom dia, contato radar 58 milhas noroeste, correção sudoeste de Salvador. Procedimento NDB da pista 17, vou ir inicialmente na proa de mar e reporte para descida. Visual com caravana da Força Aérea, final da 17, o Hotel Juliette Serra. Após a passagem do tráfego, alinha e mantém cabeceira 17, Hotel Juliette Serra. Kilo Alfa da presente Vará para Vera Cruz ou vai fazer mais um retorno? Vai retornar para o litoral? Senhora, eu vou efetuar o sobrevoo aqui sobre Salvador com curva à direita até a boca do rio e após retornarei para Itamarim. Ok, então reporto no farol da Barra, Kilo Alfa. Eu reportarei no farol da Barra para esse retorno, ok? Ok, reporto no farol da Barra, Kilo Alfa. Pela calma, escuta para a condenação. Hotel Juliette Serra, livre decolagem da 17, o vento 1-0 graus, 1-0 nós. Sério 2733, prossiga táxi pelo pátio principal e pátio 3. E aguarde na táxi aquilo para ingressar na Delta. Sim, para o solo, quem chamou? Prossiga, abraço, que é Luiz, que é o solo. Alfa Vitor Juliette, autorizado ingresso na pista, reporta liberando o pátio 4, Alfa Vitor Juliette. Tripe 5414, está no ideal do destino. Tripe 5414, desce para nível de voo 050. 050-5414. Trulli 1935 agora, tem um bom voo. Rápido, dá pra. Salvador, Papa Romeu, Hotel Juliette Serra. Romeu, Hotel Juliette Serra, mantém as condições visuais no litoral sul a 510. Eu parto no farol da Barra. Juliette Serra. Hotel Juliette Serra informa o tráfego 2 horas, mantendo 1000 pés no rumo oposto. Ciente, Hotel Juliette Serra, vai manter 500. Papatão Quilótica Alfa informa o tráfego 1 hora, é um Alfa Serra 65, mantendo 500 pés no litoral. Positivo, eu tenho aí o meu. Ok, siga a viatura à sua frente, o Fusério 2733, e no pátio militar, ao estacionar, frequência livre. Bom dia. Bom dia, vai aqui a sala. Guarda Pro, DDD de Salvador, C4-4. 3309, Força Aérea, prossiga. Ok, o senhor está ciente do fechamento da pista no zero até as 14, né? Ok, então está autorizado Salvador Natal, nível 090. Decola da pista 17, com curva à esquerda, subida lotar. O controle 119.35. O código transponder é o 5530. Certo, Força Aérea 2309, está livre o acionamento, reporte para o táxi. Tem 494, desce para 3000, que nega 10 no meio. Trip 5-4 no 4, reporte no bloqueio, iniciando afastamento. 5-4 no 4, reportando no bloqueio. Hotel de Leste Sierra mantém as condições visuais, frequência livre para coordenação. Confirme. As condições visuais, frequência livre para coordenação. Hotel de Leste Sierra. Ok, o Força Aérea 2309 está livre do táxi até o táxi e hotel. E vai aguardar uma viatura da Infraero para fazer o follow me e cruzamento da pista no zero. Bravo Índia, prossiga, bom dia. Ok, o senhor está no pátio 3, né? Isso é aviação geral. Gente, aguarde um minuto a cópia, Guarulhos, no nível 240. A informação em curso é a Oscar. Salvador, muito bom dia novamente. Patatão, o robô Patatão, mantém 1.510, motor Bozara Cruz, Romeu, Papa Tango, mantém as condições visuais a 1.500 pés, reporte na rotatória. Para a rotatória, Romeu, Papa Tango. 309, siga a viatura, follow me, até a táxi aí, Kilo. O seu táxi será pelo pátio 3. C2309, continue o táxi pelo pátio 3, pátio principal agora, e reporte na Lima. Pátio 3, reportará na Lima. Eu vou ficar o Índio para cópia. Golf Bravo India, está autorizado Guarulhos, o nível é o 240, via Whisky 1 até Confins, após o Whisky 57, aí prossegue conforme o plano, decola da 17, curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda prossegue direto para Ilhéus, para interceptar a Whisky 1. O controle 119.35, acione 5510. 5414, inicialmente 3 mil pés. O cotejamento já está pronto para acionar? Ok, livre acionamento é pós-táxi. Golf Bravo India. Eu 5414, confirma, Salvador? Possibilidade, na ação visual, possibilidade de cancelar e prosseguir para uma base pela direita, para 17? Vou fazer uma base curta? Continue o táxi agora, contornando o pátio principal na Taxi Lima, chame a torre em 1 no 8, decimal 6, o ajuste é 1 no 0 no 6, boa viagem. Está descendo para 1.500, reportará, está ingressando já na tela do vento aqui. Controle, poderá confirmar o curso do lado do Papatango? O meu Papatango, ajuste 1.016, desça para 1.000 pés. O senhor vai fazer um 360 pela esquerda a partir da presente, o meu Papatão. 1.016, 1 no meu pai, 360 pela esquerda, o meu Papatão. O ajuste é no 0 no 6. Só no 0 no 6. Salvador, Fosséria 2309 na Lima. Vicente, ingresso direito na Mike, reporte no ponto de espera da Quebec, Fosséria 2309. Mike, Quebec, reporta na 2309. Reporte final da 17, 5414. Reportaremos final da 17. O 4 no 4, chame a torre no 8612. 2186. Meu Papatango está autorizado agora por onda rotatória. O meu Papatango, reporte visual com o campo. Autorizado por onda rotatória, reporte visual com o campo. O meu Papatango. Torre Salvador, o trip 5414 está de base para final, pistão na 7. Baixado e checado. Vicente, o trip 5414, tráfego já avistado, autorizado pouso na 17, por vento 1.00 graus com 1.00 nós. 5414, autorizado pouso. Ok, só não copiei o POB. Qual o POB? 04. Ok, aguarde um instantinho para o táxi, o Golf Bravo India. Romeu Papatango, chame torre 18-6. 18-6, graças, tá pronto. Mantenha-se nos través do gate meia dúzia. Temos um ATR da Trip que está pousando agora e vai para remoto, ok? Força Aérea 2309, autorizado ingresso, reporta alinhado e pronto, cabeceira 17, Força Aérea 2309. P5414 no solo, aos 31, libera a última esquerda na Lima, chama o solo 121, décima 9. Zero, na Lima, solo 121. Xené 1140, prossiga. Ok, eu tenho o 350 autorizado. O seu plano aqui está para 13h40. Vai decolar da 17 mesmo ou vai aguardar a abertura da pista? Ao 00. Ok, aguarde um instantinho para cópia, o Oxiné 1140. A subida prevista é a Puca com transição Caju. O Golf Bravo Índia pode ingressar no pátio principal e mantenha-se no través do gate 612. Alô, 35414, bom dia. Bom dia, 35414, tá livre, tá? Para a remota, 14. Ingresse agora no principal. O Bravo Índia está visual com a TR da Trip, ingressando no pátio, sentido contrário. Ok, observe o parqueamento do ATR e após chame a torre em 18-6 na Taxi Lima para prosseguir o seu táxi até a cabeceira 17. O ajuste é no 0 no 6, tenha uma boa viagem. Força Aérea 2309, autorizado decolada 17, vento de 120 graus com 1 nós, ajuste no 0 no 6. Salvador, bom dia, 79731. 79731, prossiga. Só para confirmar aqui a saída para Guarulhos. É 2309, decolou 34, controle 119-35. Chama 119-35, grato, Salvador. Quilo Serra Lima, prossegue via chegada em descida 05025. Via chegada em descida. Positivo, a intenção é vetor para a final visual da 17? Afirmativo. E prossegue na chegada, guardando os vetores. Guarda, então, Poli 119, decimal 35. E acione 5524. Mike, reporte no ponto de espera da Quebec. Tá correto, 6140, chame pronto no portão 2. Portão 2, está pronto para despertar. Autorizado, 6140, chame para o táxi. Golfe Bravo Índio, mantém o ponto de espera. Tomei o Pavetango, salas 37, confirma o pátio. 103 dado backtrack após livrando a pista na Oscar. O Golf Bravo Índia está autorizado a alinhar e manter no 7, observando o tráfego, acabou de pousar. O Papá 28 vai seguir e reportar no ponto de espera na 17 pronto para decolagem.